Mandar pelozão pra galera de Vitorino, nosso parceiro Jaldim, lá em Vitorino. Pé na copa, vai com o Simão de Bel. Enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu, dono do seu coração. Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê, foi o último a saber. Te dei amor, não fui fiel, você com outro, em um motel. Aí me fez perder o chão, foi traição, coração de ouro. Sou retorno, você não vale nada. Saia da fora, Alex, bolinha parceiro. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa, Rodrigo Amada, meu parceiro. Eu jurando que era ele, dono do seu coração. Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê, foi o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel, você com outro, em um motel. Aí me fez perder o chão, seu amor que bebe é o coração. Todo cachorro é dono. Milena, Maurício Sex, aquele abraço, Monkey Bell ao vivo. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada. Paredão do Camelo, maninho Camelo, meu parceiro, empresário forte aí. Eu sou o que vem. Mal e sexo, aquele abraço no que vem.